Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta tripla de Renato de Freitas. Olá, professor, como pensar a escolha da profissão? Comportamentos vocacionais, na ótica lacaniana. Mais do que isso, você acha que seria possível pensar o campo da orientação profissional, da orientação vocacional, produzindo teorias e métodos práticos a partir da teoria lacaniana? Não sei, talvez. Um abraço caloroso. Cleonice Franco, querida Cleo. Olá, Christian. O que a psicanálise tem a dizer sobre dois aspectos importantes do sujeito na construção da sua identidade profissional? Um, como acontecem as identificações profissionais, se é que funciona pela via da identificação. E dois, uma pergunta sutil, mas de extremo valor. O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Alguns poucos podem escolher, mas a grande maioria não. De fato, só 17% das pessoas no mundo trabalham com aquilo que puderam escolher e, bom, gostam daquilo que escolheram. Mas a grande maioria não. Que laço existe entre desejo de ser e possibilidade de conseguir? Abraços, Cleo. Abraço, Cleo. Carolina Inácio Dunker. Há uma idade limite para começar a carreira de psicólogo, de psicanalista? Estou pensando em mudar de área. O problema da mudança de área cada vez mais comum. E cursar psicologia. Eu tenho 29 anos. Acha que vai ser difícil me inserir no mercado de trabalho? Bom, perguntas de uma galáxia distante. Para isso, chamei aqui no nosso Falando Nisso de hoje, Rogério Duran. Trabalhou mais de 30 anos com orientação vocacional, orientação profissional. Um grande amigo, participou do Guia do Estudante, trabalhou como professor universitário, como consultor e também com junto à Secretaria do Menor, junto à criança em situação de vulnerabilidade. Hoje ele é um grande amigo, camisa 10 inesquecível do time da Psicologia USP, primeira vez que nós passamos na Copa USP da primeira fase, um grande amigo. Vice-campeão da Copa USP de futebol de salão. Futebol de salão, mas eu acho melhor a gente voltar para a orientação vocacional. Então, Rogério, queria te agradecer aqui pela presença, né? E me ajudar com essas perguntas. Tem idade para mudar de profissão? Como é que acontece as identificações profissionais? O que você quer ser quando crescer? Então, obrigado pelo convite, Christian. Olá, gente. Vou tentar dar conta dessas perguntas, se bem que há um universo bastante grande para conversar sobre isso, né? Vou tentar fazer alguns recortes, né? Então, a primeira questão que você colocou, eu acho que é sobre a perspectiva lacaniana. Eu não saberia dizer, porque eu não sou lacaniano. Tenho formação de base analítica, evidentemente, né? Trabalhei, por exemplo, na Secretaria do Menor, especialmente. Durante um período, trabalhei com profissionalização de adolescentes em situação de risco, em situação de exclusão social. Eu lembro da gente conversar nessa época. E você me dizer uma coisa assim, nas populações mais empobrecidas, a própria ideia de uma escolha, de uma pesquisa sobre a sua vocação, era uma ideia um pouco assim distante. Então, eu acho que eu vou separar essa tua questão em duas, né? Uma das questões, eu acho que é fundamental, é discutir sobre a questão da ideia de vocação, que ela está sempre presente no termo orientação vocacional. Isso é clássico nessa área, né? Há uma crítica em utilizar o termo vocação, obviamente, porque vocação traduziria uma ideia de algo inato, imanente ao sujeito, né? Que existe uma vocação que o sujeito tem que descobrir dentro de si, né? Ou um chamado transcendental. Então, exatamente, né? Mas então, que é divino, inclusive, né? A palavra, inclusive, foi utilizada pelo... Utiliza-se hoje, né? Os atos vocacionais, né? Especialmente na religião católica, sim. A ideia de quem é que está com a vocação para ser padre, né? E tal, né? Que tem que sentir a fé dentro, né? E essa é uma ideia equivocada, no meu ponto de vista, né? Não há nenhum tipo de vocação, não há nenhum tipo de natureza que é impressa no sujeito que o carregue para decidir sobre um caminho profissional, né? Nenhuma habilidade que se traduza nesse sentido, né? Mas a gente tem habilidades diferenciais. sei lá, um joga melhor futebol, outro joga pior futebol, outro gosta de gamão, enfim, as habilidades humanas não estão igualmente repartidas, como diria Descartes. Né? Não, exatamente, mas aí, daí partir do ponto de vista que isso seja inato, que seja natural, né, está muito distante. Né? Por exemplo, né, existem pessoas que têm ouvido absoluto, né, que é a capacidade de identificar alturas sonoras, né, as notas musicais, imediatamente, sem ter que fazer a correlação de alturas. Né? É possível que isso seja uma capacidade inata, um processamento, né, dos lobos temporais que processam a audição relacionada à música, né? E isso seja um diferencial no sujeito. Mas isso não significa que ele tem que ser músico, ou que ele queira ser músico. Mas então, que relação se faria entre as habilidades, o dote, sei lá, facilidades que a pessoa tem, e a escolha? Primeiro que eu parto de um princípio que essas habilidades são essencialmente construídas ao longo da vida. Como é que isso se faz no campo do sujeito? Né? Só, de repente, num trabalho clínico para tentar identificar como é que aquilo se instalou, como desejo, como depósito da pulsão, entendeu? Como é que o sujeito, de repente, decidiu desenhar, que o desenho era uma expressão importante para ele. E desde criança ele desenha muito bem, mas isso é visto socialmente como se fosse um dom, como se fosse uma habilidade inata. Né? Que depois a própria construção social da identidade dele, né, no relacionamento com os outros, vão ofertar a ele oportunidades para que ele expresse-se através do grafismo e vão falar para ele assim, ó, seja arquiteto, seja... Né, que é como a civilização constrói as possibilidades de sublimação, de construção do sujeito. Né? Que é o que a Cleo está chamando aqui de identificações formativas para a escolha profissional. Seria mais ou menos isso? Eu acho que sim, você pode traduzir dessa maneira. Com a ressalva, né, de que se há um lado positivo, e ele tem que ser olhado, né, nessas identificações, há também um certo quê de ilusão, é proporcionado pelas estereotipias, né, sociais, pelo padrão. Né? Por exemplo, né, existe uma pesquisa clássica no campo da psicologia, né, que foi feita inicialmente numa universidade no Nordeste, depois reproduzida em vários locais, que se pedia para que estudantes de primeiro ano de psicologia desenhassem um psicólogo trabalhando. E como é que era o desenho? Chuta, como é que você imagina? Divanzão? Divanzão. Ah, isso. É sujeito, nós na fita. É nós na fita, né? Quer dizer, a psicanálise é um trabalho feito individualmente, né? E interessantemente, né, o psicanalista, o profissional, tinha olhos e ouvidos muito grandes, não é? Olha só. Fora da média, não é isto? Então, isto é uma representação social da figura do psicólogo, compartilhada pela mídia, compartilhada pelo discurso, em geral, escolar, né, que você ouve e tal. E é bem distante, eu diria, da realidade do que é toda a miríade de possibilidades no trabalho de um psicólogo. Essa semana, inclusive, fazendo um trabalho de orientação de uma pessoa que já tem mais de 40 anos, professor universitário, e está querendo redirecionar a vida dele profissionalmente. Né? Ele fala assim, eu tenho muito interesse por ser psicólogo, mas assim, eu sempre imaginava na minha vida, e era uma trava, que o psicólogo tem que ser uma pessoa muito contida, né? Que só não falava, né? Que não se expressava. Né? E eu achava que não porre, ele fala. Né? Como é que pode ser assim? Eu não quero ser esse sujeito. Né? Então, existem essas limitações no campo da ilusão dessas identificações, do tipo, né? Eu quero ser esse sujeito, é um sujeito que eu imagino que seja. Vamos lá, em termos de identificação. Ninguém escolhe uma profissão, ninguém imagina uma profissão sem criar um personagem, sem criar uma imagem dessa profissão. Então, quando eu falo assim, eu sou um jovem, estou falando, ah, quero ser jornalista. Não é de forma abstrata. De alguma maneira, ele se pensa sentado, por exemplo, numa bancada, produzindo textos, ou sendo repórter, ou sendo âncora de TV. Ou tendo aquelas figuras icônicas, né? Jornalista que ele conhece. Isso é óbvio, né? E ele não conhece a realidade, como é efetivamente, nem poderia conhecer, não tem como, né? Ninguém sabe o gosto de uma coisa antes de experimentar aquela coisa, né? Mas o fato é que, muitas vezes, as escolhas são feitas de uma maneira muito limitada, que a gente chama de horizonte de escolha, que não é um termo meu, né? É um termo que vem da filosofia, inclusive, né? Do horizonte que você vislumbra. Então, esse horizonte é que tem que ser ampliado, tem que ser adensado e que tem que trazer tudo que faz parte do campo da escolha profissional. A primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, ninguém está falando de uma escolha amorosa. Não é se eu vou amar uma pessoa, ficar com ela ou não. Estou falando de trabalho. E, essencialmente, o trabalho dentro da nossa sociedade traz uma contradição estrutural entre a relação capital e trabalho, entre a possibilidade efetiva de você realizar concretamente um projeto idealizado teu, né, de ser um profissional de um certo jeito, e a maneira como você encontra possibilidades que a sociedade pode oferecer em termos da remuneração, em termos da capacitação que você possa atingir. E da sua própria condição de classe, os meios que você tem para se tornar excelente Isso. naquela profissão. Que é a questão das camadas socialmente... dos mais pobres, né? Uhum. Como é que eles escolhem? Efetivamente, exato, não é que eles não têm uma ideia de vocação, mas quando eles imaginam uma profissão, eles imaginam dentro do universo que eles enxergam. É, por isso. Né? Então é assim, jogador de futebol, muita gente, eu me lembro, isso era recorrente, né? Quando, depois eu fiz outros trabalhos ligados a ONGs, né? Era assim, radiologia, trabalho técnico, ele conhece, tem um vizinho, tinha um tio, e o cara conseguiu comprar um carro, entendeu? Ele conseguiu construir um cômodo mais atrás para instalar o casal dos filhos que casaram, né? Com aquela remuneração, então isso era assim, né? Mas é claro que é muito distante para eles imaginar aquelas profissões que são mais valorizadas do ponto de vista socialmente, né? Do ponto de vista da... De ganhos, talvez. De ganhos, mas não é de prestígio. Prestígio, né? Tá. Quer dizer, você fala assim de ganhos, um advogado ganha bem? Depende qual. Depende qual. Nós temos no Brasil 200 milhões, mais ou menos, 200 e poucos milhões de habitantes, né? De advogados com carteira, né? Temos mais de 1 milhão. Quantos efetivamente estão naquela banca, né? Na Avenida Paulista, numa Avenida Central, que é todo madeirado, com um monte de livros, né? Todos bonitos, com... causas de 1 milhão, 2 milhões, né? E quantos estão na periferia tentando acertar um direito de trabalho, um funcionário que é mal remunerado, que mal sobrevive com aquilo. Vindo para cá hoje, né? Eu sou um sujeito muito perguntador, eu sou um cara chato, porque minha vida toda foi trabalhando com isso. Peguei um motorista de aplicativo, né? E vim conversando, falei, você está há muito tempo? Não, já estou mais ou menos há uns 4 ou 5 anos. E viemos conversando, entramos no assunto de universidade, né? Falei para ele, não, eu fui professor lá, sou esposa, onde ela trabalha, eu dei aula numa universidade ali do lado, vamos batendo papo e tal. Eu falei, e você fez universidade? Ele falou, não, eu sou formado por tal universidade, sou advogado. Eu falei, é mesmo? Né? E aí, você, como é que é? Não, eu tentei. Fiquei uns 2, 3 anos assim, mas era, não dava, estava muito difícil, tentei de tudo. E aí eu migrei aqui para aplicativo, né? E eu falei, você pensa voltar? Eu não sei. Então, não é uma realidade assim. Então, muitas vezes aquilo que é super prestigiado socialmente, ou já foi muito mais, né? Os nossos pais, com certeza, adorariam ter a famosa tríade de filhos, né? Um advogado, um engenheiro e um médico. Se tivesse isso, estava realizado, né? Os pais estavam realizados. Já não é tão assim essa situação, né? A primeira coisa que você tem que trabalhar é justamente essa alimentação financeira e o acesso à informação e o acesso à formação. Mas e eu te perguntar, você trabalha, tem um método, como é que funciona? Né? Dizendo assim, de uma forma sintética, né, para o pessoal aqui falando nisso, ter uma ideia de como que funciona um processo de orientação profissional. É diferente de uma análise, enfim, tem um tempo mais ou menos limitado. Tá. Como é que é o processo? Bom, primeiro que tem um tempo limitado, né? É um processo programado, ele é focado na escolha profissional. Ele pode ter, eventualmente, um efeito terapêutico, né? Ele tem também a possibilidade de você fazer uma leitura e uma intervenção que não seja simplesmente objetiva, né? Como fazem, por exemplo, como se faz às vezes nas escolas, né? De informação profissional, apresenta para o sujeito aquelas opções e ele vai, essa aqui eu gostei e fico aqui, né? Ele trabalha sempre muito mais no âmbito egóico, não é isto? Então, tentando compreender o funcionamento, discriminação, identificação, etc., né? Então, não se vai, assim, se resgata a história individual, não tenha dúvida, mas tudo aquilo que possa fazer referência ou que possa estar presente no processo mesmo de escolha. Mas então, Roger, fala de como é que é assim que acontece quando o candidato chega, chama candidato, cliente, paciente... Orientando. É. Quando ele chega, qual que é assim, o procedimento para a gente ter uma visão do processo? Tá, né? Então, dura quanto? Você tem perspectivas que são... mais de âmbito mesmo psicanalítico mesmo, que o pessoal que é muito mais livre, que envolve muito menos informação em geral. A perspectiva com a qual eu trabalho, né, trabalho já há muito tempo, ela é baseada em três eixos, né? Um é um eixo de investigação sobre o sujeito, né? Que se faz, por exemplo, com o resgate da história, se faz com instrumentos que não são testes, mas que se faz com instrumentos que são, de alguma maneira, o sujeito pode se colocar, são instrumentos projetivos, não são testes projetivos. Mas exercícios, situações são simulações. Técnicas, assim. Simulações, e que a gente vai discutindo o tempo todo. Tá. Né? Você tem um segundo eixo, que é um eixo da colocação da questão da escolha dentro da realidade no mundo do trabalho. Então, discutir relação capital-trabalho, como eu disse, formação, qualificação profissional, possibilidade disso ocorrer, de que maneira existe, quais são os tipos de formação que existem disponíveis no Brasil e dependendo da possibilidade do sujeito, inclusive no exterior, quando existe essa possibilidade de interesse, como é que se faz essa formação. E aí que entra uma divisão que às vezes eu escuto na clínica, que é assim, entre a imagem que a pessoa tem daquilo, enquanto uma disciplina escolar, vamos dizer assim, enquanto até mesmo uma universidade que você vai ter aula disso e daquilo, e o teu trabalho, que é muitas vezes muito diferente. Muito diferente. Tem, sei lá, escolhas ligadas à docência, escolhas ligadas à biologia, matemática, física, que você tem, você conhece no teu repertório aí de ensino fundamental, mas tem outras coisas que estão muito distantes disso. Eu vou te dar uma ideia então do que você está falando. Por exemplo, eu trabalho com questões do tipo assim, necessariamente precisa haver essa equivalência entre gostar de biologia e ter que fazer alguma coisa na área das biológicas, né? De gostar de exatas e ter que ir para as exatas, porque as questões são diferentes. Aquilo que você estuda na escola é uma coisa, aquilo que você estuda na universidade é diferente. Por exemplo, tem muita gente que adora matemática e física. Entra num curso de engenharia e começa a ver cálculo diferencial integral, cálculo numérico, cálculo vetorial, e acha aquilo um porre. Ele fala, não é isso que eu queria. E, de fato, isso, inclusive, são instrumentos para o engenheiro trabalhar, mas um engenheiro químico, um engenheiro mecânico, metalúrgico, fazem coisas que não é ficar fazendo cálculo o dia inteiro. Você quer fazer cálculo mesmo, trabalhar com a questão, vai ser matemático, né? Vai trabalhar com estatística, com algo assim, né? Então, isso precisa ser discutido. E isso é discutido durante o processo. Uhum. Você entendeu? É, tensionado, inclusive. Né? Questões de gênero, de identificação de gênero. Ah, tal profissão tem caráter feminino, masculino, que já foi muito mais forte, tem sido menos, mas ainda persiste. Sim. As profissões que têm o lidar com o outro, que a gente pode chamar de assistenciais, às vezes... Ou profissões de cuidado, como... Do cuidado, né? São essencialmente... Os candidatos são essencialmente... As turmas são essencialmente femininas. Menos um pouco, mas ainda existe isso. E por perfil, inclusive. Então, claro, eu sei como é que é, por exemplo, a psicologia da USP. Nós estudamos lá, eu estudei, né? E vejo hoje. Tem quase paridade hoje entre homens e mulheres, sim, não é isso? Sim. Quando nós entramos, quando eu entrei, havia, assim, de 70 vagas, né? Nós éramos em 7 homens. E ainda tinha essa coisa da profissão espera marido. Eu não sei. Peguei um pouco essa... Não era a minha expectativa quando entrei, mas... É bom. Mas, de qualquer maneira, havia essa identificação de gênero. Na USP, talvez não. Mas se você for nas universidades privadas com cursos noturnos, você vai entrar no curso de pedagogia, 98, 99% é feminino. Tem uma natureza nisso? Claro que não. Isso está completamente atravessado com um certo tipo de expectativa social de gênero, que precisa ser discutida. Porque você, se não, o sujeito, assim, a escolha dele é totalmente livre se ele não souber disto. Se ele não tiver ciência que aquilo está acontecendo, que está sendo formatado, que ele foi socializado para, de repente, esse tipo de escolha, né? Então, isso é tensionado. Quer dizer, ele tem que ter uma certa noção do processo de socialização, da sua história, do processo de escolha profissional da sua família, para, inclusive, poder avaliar o peso disso na escolha que ele vai produzir. Às vezes... Como uma contra-escolha, como uma escolha, vamos dizer assim, mais afinada ou menos afinada com expectativas de... Isso. Então, o que eu estou tentando fazer é tentando mostrar isso em síntese, para dizer, olha, por exemplo, questões de gênero, questões de mercado, o que é mercado, como funciona, qual é a diferença entre mercado e campo de trabalho, se é real essa história de que o mercado está crescendo para uma coisa ou para outra, né? Quem é que determina o mercado? É possível você... E o mercado daqui a 6 anos, né? Daqui a 4 anos, daqui a 6 anos, daqui a 4 anos, e assim, como é que você escapa da armadilha de achar que, assim, uma profissão tem ou não tem mercado? Você tem como desviar? Se você me perguntasse hoje qual é o mercado, o mercado é positivo para psicólogos, Christian? Você me responderia? Sim e não. Sim, Não, parabéns. Eu eu te não, mas agradeço. eu diria, Sim, não, eu é. iria fazer uma observação que é o número de candidatos para o curso de psicologia vem crescendo de forma assustadora. Isso. Hoje é a segunda ou terceira mais concorrida A carreira. nota de corte subiu assustadoramente. Há uma penetração maior da psicologia na sociedade. A gente é chamado com mais frequência para ocupar espaço em lugares, debates públicos. Há um interesse de adolescentes, quando a gente vai na escola falar, eu diria que há um aumento de interesse pela psicologia. Isso se traduz necessariamente Não sei, em é isso que vagas, em eu. possibilidade de funcional da pessoa trabalhar com isso, o volume de profissionais que se formam todo ano. Talvez Talvez não, não, mas mas há há uma uma comporta comporta se se abrindo abrindo que que são são as as terapias terapias online, online, que parece que vão aumentar, redimensionar completamente o, vamos chamar assim, mercado, porque você tem pacientes pacientes na na Ucrânia, Ucrânia, Alemanha, Alemanha, Polônia, Polônia, pacientes pacientes dentro dentro do do Brasil Brasil que que vão vão poder gradativamente escolher terapeutas com outras regras, Tá. né? De Vamos lá. No universo das faculdades e universidades no Brasil de formação de psicologia, o número de pessoas que se formam e se de fato elas conquistam ou não conquistam uma vaga no mercado, que já é árduo para quem se forma em instituições que a gente pode chamar de excelência, bem formadoras, né? Grandes universidades públicas, etc. Agora veja para o restante. Efetivamente, tem que se discutir qual é a natureza que a gente chama de mercado, se ele é bom, se ele não é, que ele é histórico, que ele não é histórico, que ele varia ao longo do tempo, né? Mudanças que podem ocorrer. Tá, a pandemia. Então, situacionalmente, contextualizadamente, nesse momento, abriu-se o olho para isso. As pessoas, né, dizem, as pessoas estão sofrendo, precisam de clínica, não sei o que tal. Como a gente já viu outras Já profissões viu outras, né? ganharem mais espaço social. Porque ainda falta um terceiro eixo, que necessariamente, que eu falei, tem que constar que é a informação sobre as profissões. E isso talvez é o que mais nos aproxime daquilo que você falou, que seja uma prática escolar. Porque você tem que ler as descrições das profissões. E não basta ler os manuais. Você tem que ingressar nas grades curriculares das faculdades e olhar qual é a composição da disciplina. Não é só o nome da disciplina. Eu brinco dizendo isso, né? Quando você chega mais ao final do processo, que você vai mesmo se dedicar a ter que ir excluindo as profissões, né? Eu digo que é um número meio cabalístico. É claro que não é, mas é estranho. É muito engraçado porque isso se repetiu ao longo da minha vida, né? Que é 18 o número de profissões que restam. Ah, às vezes são 15, 12, mas não são 3 ou 2. Tá, são 18 de regra. Não é regra, estou falando, é acaso, por acaso. Mas sempre existe um número maior que aí você então, aí você desce esse nível de detalhamento. Quer dizer, você vai descendo até que você chega e aí você começa a escolher, no final do processo, você começa a escolher as instituições e claro que isso é debatido também. Mas não esqueça que esses três eixos que eu te falei, Quais que são mesmo? É informação, autoconhecimento, vamos chamar assim, autoconhecimento, né, e mundo do trabalho. mundo do trabalho. Esses três eixos não são trabalhados, pelo menos na perspectiva do teu trabalho, né? Não são trabalhados sequencialmente. Não é que vem um, dois, não são modulares. Eles se intercalam. E às vezes as atividades, elas chamam, são eixos de referência para nós, que estamos fazendo o processo de orientação, que estamos conduzindo o processo de orientação, né? Eles se intercalam. Então isso vai trazendo novamente a síntese, né? Mas olha, você na tua vida, etc, tal tipo de interesse, lembra que a gente viu tua identificação? Como é que é a Você ideia vai dos jogando uma com a outra, vai combinando até Os que há valores pessoais, valores sobre a pessoais. remuneração, né? Porque muita gente, inclusive, não tem ideia. Você fala assim, eu quero ganhar muita grana. Quanto é muita grana? Quanto ganha um profissional? Você pega um jovem de classe média, né? Classe média, quanto é a mensalidade da sua escola? Eu não sei. Quem paga é meu pai. Aí eu falo, é tanto. Como? É isso? Tal. Quanto custa um aluguel para você começar a morar em algum lugar? Né? Então, isso precisa ser trazido. Da racionalidade Da econômica, racionalidade é onde a econômica, pessoa está, dos né? valores pessoais, né? Daquilo que é valorizado pela família e daí por diante, né? Mas me diga uma coisa, frequentemente, assim, na clínica, a gente vê as pessoas se confundindo e levando essa confusão muito longe, inclusive, às vezes, em processos depressivos e impasses de vida, entre, assim, o que a pessoa gosta e o que a pessoa quer. Ah, eu gosto muito disso, mas é a paixão da minha vida. E às vezes tem que dizer para a pessoa que, olha, você deseja outra coisa. O que você ama, o que você gosta, o que você curte, é uma coisa e o que você deseja, no sentido de e formando uma relação de aprimoramento, no sentido de, assim, faça chuvas, faça sol, você tem ali um compromisso com aquele negócio. Isso é outra coisa. Acho que a nossa época, ela funde muito essas duas coisas, sobrecarregando a escuta, né? E a escuta do trabalho, né? Primeiro que não é um trabalho que seja de abrangência total, é óbvio, né? Não é um trabalho clínico que eu posso, de repente, me dedicar a ele durante anos e discutir a questão entre desejo e o que se quer, né? O desejo que se E o que se gosta, gosta, né? né? Que é gostosinho, que é bacana Entendi, e né? o que E o dá cara tempo para quer que isso mesmo, né? aconteça. Eu tenho que fazer um processo decisório. Você me perguntou quanto dura? Em geral, 15 horas de trabalho. Às vezes um pouco menos, às vezes um Uns pouco oito mais. encontros, 10 encontros, uma coisa Depende, assim. 15 encontros. Você pode fazer isso de maneira mais condensada. Agora, quando de repente a questão é muito mais difícil para o Maior sujeito, impasse. maior impasse, né? Você faz de repente, sugerir um encaminhamento. Você fala assim: olha, não é aqui. Aqui o que eu Quer dizer, posso uma oferecer. psicoterapia pode ajudar nesse Isso, nesse processo, então. processo. Ou, às vezes, não está na hora. Não está na hora de escolher. Vai viajar. Tenho 29 anos e quero fazer psicologia. Me tornar psicanalista. Então, é porque é gostosinho ou porque é possível, né? Claro que não há limite para você fazer qualquer curso. Eu posso ter 70 anos e querer me tornar um psicanalista. A questão é, cabe dentro do teu projeto de vida? Né? Você tem recursos para isso, você tem tempo, você acha que é possível, vamos identificar no mercado, é possível alguém se Temos tornar casos. que Vamos pronto. dizer, com 29, você faz um curso, termina com 25. 34, 34, 35. Daí você vai fazer uma especialização, um curso, vamos dizer assim, que você está no mercado com 36, 37 anos. Então, você tem que procurar ela, pensar. Você fala assim: possível é possível, você pode ingressar no curso. Veja a realidade: você vai compartilhar um processo que também é de socialização, dentro de uma universidade, com jovens de 18 anos, né? E você está com 29, 30 anos, está num outro momento de vida. Isso está Mas presente, é que você tem consegue lidar com isso? profissões onde isso pesa mais, né? Por exemplo, o fato de você largar mais tarde, então ser um jovem psicólogo com 40 anos. Muita gente pode dizer assim: puxa, mais idade me Mais desperta mais experiência, confiança. É uma pessoa que tem uma experiência de até uns vida, cabelinhos grisalhos. cabelos grisalhos, vai falar qualquer bobagem. Quer dizer, é uma vantagem para esse cara se ela está saindo um pouco mais tarde. Eu acho que no marketing, na publicidade, se você começa com 40 anos, talvez você não vai ficar associado com as coisas jovens, Não. as últimas Se você tendências e começar tal. com 45, nem trabalhar você vai conseguir, porque o mercado vai. Porque você não é autônomo, né? Você entendeu? Você se formar para ser um clínico, inclusive, né? Você essencialmente vai ser um sujeito que é profissional liberal, é autônomo, né? Então, isso também tem que fazer parte da discussão, né? Profissões que dependem muito mais da empregabilidade mesmo, né? De empregos, né? É claro que você precisa pensar um limite para isso e falar assim: olha, você gosta disso? Existem outras formas de se aproximar disso que não seja, Profissionalmente, assim. profissionalmente. Tentando responder às duas outras perguntas, da Cléo, que um parte a gente já falou, né, da identificação, de como as identificações elas são inevitáveis, mas preciso ultrapassar um pouco elas. Mas eu acho que ela fez uma pergunta interessante, que é assim: o que que você quer ser quando crescer? No sentido de que sim, essa é uma resposta que as crianças dão, quero ser bombeiro, mas é uma pergunta maior, né? Quer dizer, o que que significa a profissão dentro de quem você quer ser? Aí é que tem a ideia da imagem que você constrói para si. Você, na verdade, quando você escolhe uma profissão, você não está escolhendo o que você vai fazer, é quem você vai ser. É esse personagem que você construiu. Então, eu quero ser jornalista para ser um sujeito combativo, investigativo da sociedade, eu quero me ajudar a transformar a sociedade, entendeu? Então, é quem eu quero ser. Posso ser sendo jornalista, posso fazer isso sendo outro profissional. Posso ser um médico que vai trabalhar no Médico Sem Fronteira. Não é tão vinculado a tipo uma habilidade que eu já desenvolvi. Eu posso desenvolver, né? Está muito mais vinculado à ideia de quem é que eu quero ser, quem é esse personagem que precisa ser investigado. Que no co nosso caso, quer dizer, que a gente queria ser quando crescer? É uma pessoa que ajuda outras pessoas a descobrirem o que elas querem ser quando crescer. Não é? Isso me foi construído ao longo do curso, que é uma coisa que sempre acontece. Por mais que você faça toda uma antecipação desse projeto, inevitavelmente, os anos que você passa nos bancos acadêmicos, universitários, quando você faz uma formação acadêmica, né, te transforma, é claro. É um processo também de socialização. Você vai ter contato com pessoas que você nunca teve, com ideias e formas de pensar que você nunca teve, vai te aplicando um certo tipo de discurso, um certo tipo de olhar para a realidade, um certo recorte que você vai fazer. Então, é claro, você fala assim, pô, fui numa festa de engenheiros, eles falam de um jeito. Ah, eu fui numa festa de publicitários, eles falam de outro jeito. Aí você fala, é, porque eles tinham isso dentro de si. Não, também eles foram construídos assim, a experiência deles, né? Tem um livro muito interessante que é super clássico, né? Que é A Construção Social da Realidade, do Berger e Luckmann. Se quem quiser ler, vai entender como é que isso se faz, né? Então, Rogério, a gente fez aí um percurso, te agradeço muito, acho que produtivo, muito interessante. O Bully vai colocar aí o teu e-mail, né? Você recebe pessoas para reorientação de carreira e para orientação profissional. Escolha inicial, né? De carreira, como a gente chama, né? E para aqueles que perguntaram especificamente sobre a teorização lacaniana, eu vejo várias contribuições que potencialmente podem aparecer por aí. Desde a ideia do tempo lógico, né? Quer dizer, tem uma escolha. Ela envolve um tempo, um instante de ver, talvez essa história de se informar a respeito, o tempo de compreender, o momento de concluir, que nem sempre é o mesmo tempo cronológico do Enem, da FUVEST, das expectativas familiares, né? Isso vale tanto para a escolha inicial, mas eu acho que ficou claro aqui na conversa com o Rogério que a escolha profissional ela é um conjunto de escolhas, né? Quer dizer, você vai escolhendo. Você escolhe começar por aqui, depois você, dentro daquela faculdade, escolhe professores, áreas, perspectivas, depois escolhe pós-graduações, depois escolhe modalidades de trabalho, depois escolhe dentro dessas modalidades, enfim, um percurso que às vezes te afasta de tudo aquilo que você escolheu. Sim. Até então, pelos encontros que a vida vai propondo. Então aí, essa ideia de trabalhar fortemente com a noção de desejo, de separar o desejo do gozo, como eu fiz aí nessa pergunta sobre o que você gosta e o que você quer, de levar em conta identificações, mas também de não se alienar a elas. Eu acho que uma escolha ruim é uma escolha baseada tão somente em identificações. Seja no sentido positivo, né? Tem que repetir esse padrão que está na minha família, seja em identificações inversas, né? Não vou ser isso porque meu pai é. Não vou trabalhar nessa empresa porque é da família. Não vou fazer isso porque esperam que eu faça, né? Muito difícil a gente superar esse plano das identificações. Acho que a teoria lacaniana poderia, sim, ajudar, né, a fundamentar, a discutir teoricamente, a diferença entre desejo e demanda, a ideia de discurso, né, de que cada profissão ela traz consigo um laço social, um tipo de sociabilidade, que muitas vezes espanta as pessoas. Né? Você faz a escola, daí quando você entra no mercado de trabalho, você vê as pessoas ali, sei lá, são muito competitivas, se odeiam, têm uma vida ali cotidiana muito agressiva. Você diz, bom, reverter motores, porque não era essa forma de vida que eu estava escolhendo quando indiretamente escolhi fazer esse curso ou estudar isso ou aquilo. Bom, gente, ótima viagem. Roger, super passeio. Eu que agradeço. Quem quiser mais dicas profissionais, percursos dentro das opções e escolhas desejantes, clique aqui. Clique aqui no Aqueronta Movebo. Kike, você começou com futebol, tem que terminar com kike, né? Abraço, obrigado, gente. Falou.